quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando, daquele jeito que eu sei que você gosta. Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta. Tudo bem, um dia vai, o outro vem. Você deve estar pensando em outro alguém. Mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não, não, não. Ou talvez você não queira se envolver. Magoada, tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não vai se arrepender. Não, não, não, não, não. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia: você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida inteira, da noite pro dia. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Sei bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que chegou. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia: você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida inteira, da noite pro dia. Perfume exalando, daquele jeito que eu sei que você gosta. Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta, não. Tudo bem, um dia vai, outro vem. Você deve estar pensando em outro alguém. Mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não, não, não. Ou talvez você não queira se envolver. Magoada, tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não vai se arrepender. Coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia: você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida inteira, da noite pro dia. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? No céu. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia: que vai mudar a sua vida inteira, da noite pro dia. Te filmando, eu tava quieto no meu canto.